Mike Romeo Alfa, controle Salvador, sob condições visuais. 500 pés, ajuste 10 no 4, confirme destino. Interessado, Mike Romeo Alfa. Chat Mike Romeo Alfa, reporte 9J. 9J, Patará Alfa. Então, meio de Mike Romeo, quanto possível o tipo de equipamento, pessoas, é bom? É um 0504, tá com 02 a bordo, tá conforme o plano. Tá 3, 26, complete aproximação, chame torre, 198, decimal 95. Já mais com mil, desça para 3 mil pés, ajuste no 014. 3 mil no 014, já mais com mil. Direita no 219. Direita no 219, tá? 3154. Chama 326, ajuste no 014, tem pouso autorizado, pistão no 0, vento no 80 graus, no 0 nós. Informo o início de chuva agora sobre o campo, na terceiro, último terço da pista aqui, no sentido 28 no 0, último terço. Salas 34, direita 121, décimo 9. Romeo Índia, Mike Romeo, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, livre de LS X-Ray, pressão na 0, reporte estabilizado. A torre informa, chuva leve sobre o campo. 2.000 pés, desça para estabilizado de LS, certo, o Papa Romeo Índia, Mike Romeo. Foi, confirma o sistema de apoio? Confirma. Foi, confirma. 1.8.95, mas aguarde na frequência do controle. Ok. Papá, Mike Romeo Alfa, frequência livre é presente. Mike Romeo. Papá, São Gótico, Gulf Kilo. Então informa, chuva leve sobre o campo. Continue descida para 3, no 10, ajuste no 0, 1, no 4. Boa, passarei 2233. Passarei do 2233, acione identificação. Desça para o nível 050, quando no ideal de descida, ajuste no 014, está presente o Wally Tap. Passarei 2233, sim. Wally Tap, no ideal 050 está autorizado, ajuste no 014. Autorizado ingresso, vitrine de LED, aporte pronto para decolagem. O Índia Mike Romeo estabilizado. Sete de aproximação, chame torno no 8 decimal 95, Índia Mike Romeo. 9, 108, 95, Índia Mike Romeo. P2714, chame sempre a Recife em 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Azul com o equipe 2.0, 2.8, boa tarde, obrigado. porta. Romeu, Índia, Mike, Romeu, ajuste no 0 no 4, reporte visual com o campo. Reportará visual com o campo, Papa Romeu, Índia, Mike, Romeu. Aqui é a posição, Victor, Índia, Gigante. Acho que eu vou seguir o operação sequenciamento, curva esquerda para 200, seu limite é o localizador. Eu continuo descida, 2 mil pés. Mike Romeu no solo aos 4-4, direita 1-2-1-9. Direita 2-1-9, já Mike Romeu. Vitrine Juliette, para a formação, operação instrumento agora com 1000 por 5000. Teria intenção de fazer um voo visual especial? Gente, autorizado a decolagem pistão no 7, Vitrine Juliette, vento 180 graus, 08 nós. Autorizado decolagem pistão no 0, vento 180 graus, 08 nós. Autorizado decolagem no 0, pistão 0193. teste do Caldas 45, controle 119.8. Tango Eco Delta Fox, controle de Salvador, possível. Tango Eco Delta Fox, controle informa que Salvador opera sob condições de instrumento, com número 10 de visibilidade, correção de teto e visibilidade de 5 mil metros com firmes intenções. Controle com aquele cordial batalho, papatango Vitor de Juliette. Vitor de Juliette, sob condições visuais, 1010, ajuste 1014, corredor, axé. Eu posso me coordenar com a Torre de Salvador para verificar se há melhoria no tempo para ingresso visual de Salvador. Eco Delta Fox, acione o transponder 0143. Controle de Salvador, boa tarde, até a zona 13, volta a cidade, é o passador de 200. Esquerda para o 1960. Passadeiro 2233. Inicie redução 200. Reduzindo 209-2233. Controle para 3193. Dan 3193, contato radar, suba ao nível 340, direto Leda. Subindo, 340, direto Leda, grátis para 3193. Acho que eu vou seguir o complete curva. 1-3-0, reporte estabilizado. 1-3-0, reporte estabilizado. Mike Romeu Lima, Mike na Quebec, chame novamente para o cruzamento. Lima, Mike na Quebec, chamado para ativamento da Mike Romeu. Desça para 2 mil pés, uso o LS X-Ray, toma 0, reporte estabilizado. Passarei 2333, desça para 2 mil, autorizado LS, sem portaria. Estabilizado, curso do loco, nossa corretia. Acho que eu vou seguir o 7, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. 95, lógico que é meu, 5. Cruzamento, em frente até o Pate 5, estacionar frequência livre, de Michael meu. Autorizado cruzamento, Pate 5. Tem ataque, só autorizado por sua. Tango, acho que é Golf Kill, ajuste o tinto no 0 no 4 e a parte visual com a pista no 0. Passará, sorte. 900 pés, rocha Golf Kilo. Rocha Golf Kilo, pouso autorizado, pistão no zero, vento 180 graus, no zero nós, chuva leve sobre o campo, pista úmida. Golf Kilo. Fala, Gosquilo. 190 graus, 109. Graças. 4, está presente e TAP 76 está chegando. Zona 93, chame Centro Recife, em 125 decimal 1, alterna 126 decimal 0. 251 decimal 0, Centro Zona 93. Passaria 2233, seja seu localizador estabilizado. Gente, passaria 2233, complete a aproximação, chame Torre 118 decimal 95. 295. Gente, Vitorino de Juliette, através de Vera Cruz, a aeronave mantendo no 1500 pés. Aproximação, reporte visual com a pista no zero. Cortaremos. Oscar Golf Kilo, solo 5, 3, direita no 21, decimal 9. Acione a identificação, desço para o nível 050. Ajuste 1014, chegada a Amã. Chegada a Amã, voando na proa de Amã para interceptar a chegada. Boa, Bruna. Gente, rumo a 09, mais quantas milhas? O desvio? 5 milhas. Gente, rumo a 09, reporte ao tempo. Número 1 no sequenciamento agora. Olha só o material de vista. Sete. Aí o 4462, é o controle Salvador, ativando identificação. Mantém o nível de voo 190, reporte mundial de descida, está sob contato radar. 72 milhas, sudoeste do VR Salvador. Presente voar na proa de Itap, o azul 4462. Gente, vê se mantém a nível 060. Gente, rumba 09, retornando a proa de Conde. 233, salve 57, direita no 219. Sente, vira direita, 219, rapaz. Você está, após o estado, completa a chegada a Mari. Deu essa história 2000, general na 014. São Guaco Delta Fox, controle. Boa tarde, você, Guardião 01. 395, deixa eu manter a 4.014 ajuste. 4.014, vamos achar que volta, certo? Uma testa proa, nessa proa intercepta o localizador, chama 3.15. Obrigado. Papatão, Eco Delta Fox, controle. 180 graus, 129, ajuste no 04, afastado do salvo Guardião 05. 180 graus, 129. Proa. Então, vamos começar. Inicialmente até 2500, nós perdemos contato radar e contato rádio com o tráfego que estava no corredor visual de Salvador a 1500. Azul 2795, contato radar, dessa via chegada a MAN para 4 mil pés, tem na 0 no 4. Controle. 109, 3 milhas para passar Conde, serviço radar terminado, chame controle Aracaju em 120.3. 4, desça para 2000, livre ali o SXR, pista 1-0, fonte estabilizada. Azul 4462, desça para nível 050. Guardião 05, fecha o controle, 119, décima 8. 9, décima 8, Guardião 05. Guardião 05. Guardião 05, prossiga, boa tarde. Depois de Salvador, tem um problema, está em operação, está em para uma operação policial, a subúrbio ferroviário. 05, na escuta. Escuta. Palmo Canadá 1-0, não, 4. 1-0, não, 4. Na 3-1-5, desse mantém a 2000, QNH 1-0, não, 4. Informe localizador, livre aliança, se repistão 1-0. 2000, 9-0, não passa, camarada. Prossiga. 0-1-1-7-0-1, controle 1-9-8. 19-8, obrigado. 4-0-6, bom dia. Aqui no meu Alfa, confirma isso foi feito plano de voo. Acione o código 01121, mantém a regra de voo visual, reporte inversão na CPA em Salvador a 20 milhas, 2013 e o ajuste. 3194, contato radar, desça via chegada Mari para o nível 060. Azul 40. Sabia, chegada Mari, desça e mantenha nível de voo 070. Salvador, boa tarde, Azul 4065. Decolado 2708. Havia saída da EL para o nível de voo 320. 320, da EL Azul 4065. Alguma possibilidade de voar direto uma ótima? Autorizado direto Lida inicialmente. Lida, Azul 4065. Redução para 190 nós, segue tráfego um Boeing 737 da Gol, 7 milhas da frente. Reduzindo 190, minha prima, você levou o 964? Sim. Passa pra baixo pra gente, na nossa esquerda, sempre dentro da baixa, confirma? Sim, no helicóptero, não vai ter perigo com a aproximação. Sim. Gente, aciona o código 0121, autorizado voar direto CEASA, 1003 ajuste, fome quando viver com o campo. Regino, vou direto ao RMA. Azul 4462, após etapa, completa a chegada a Mari, desça para 2000, 1003 ajuste, fome localizador. Rapaz, está localizado, 2000. Comando coisa do ponto, só é ajuste? Ajuste na 0 ou na 3. Beleza. Estou no 1964, complete final ILS, chame a torre 1198, decimal 95. 2195, a torre, obrigado, 1964. Estou em São Salvador, boa tarde, com 1164, passo entre a Serra, frente e Pouso Embaixo, pecado. 08, decolado 05, controle 1198. 198, 2708. 314, desça e mantenha nível 050. Chama 6315, redução para aproximação, chama a torre 1198, decimal 95. Reduzindo a aproximação, 1895, confirmo? 1895, afirmo. Obrigado, até já. Eu. Abraço. Azul 4462 autorizado de final, e aliança que se rei com o localizador. Eu de autorizado, 1-0, gol, 1-4. Operação para sequenciamento, curva direita, estou a 050, limite ao localizador. Controle Azul 2708. Azul 2708, contato radar, suba via saída Momo para o nível... Correção, suba para o nível 080, no perfil Momo, cancelada as restrições. 080, cancelada as restrições, Azul 2708. Confirme a velocidade de cada. Frente. 2708, voe direto Feira de Santana, porte para a descida. Direto Feira de Santana, reportar para a descida, 2708. Chamando a 314, vê se mantém a 2000, que é legal na 013. Direito no 219. Direito, obrigado. Oxame é 315, Oxame aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 013. Guarda. O número 64 é forte pista livre. É Oxame 315 é posta DA. Aviso, 315 vai estar lá na DA. Porém, há um tráfego na pista ainda, ok? Positivo. Livro 1, 964. Oxame 315, livre pouso pista 10, vento 180 graus, 10 norte, pista molhada. Livre pouso 10, 315. Preparação para sequenciamento, curva esquerda, vou ir na proa 080. Esta proa está limitada pela magnética 160 de Simbra. Sente esquerda 080, limitado pela 160, da onde? Proa de Simbra. Sente 160 de Simbra, azul 2715. Mantém a pochacha, né? 315. Mantém? Azul 4462. Contato final IDS 2195, azul 4462. 1895, grato. Boa tarde, Salvador. 620, contato radar, dessa via chegada a Mari para nível 050, vigilante. Azul 4065, falta nível 170, chama o centro em 1251, até no 260. 251-260, azul completo. Meu eco é que se veio passar, desça e mantenha 4000, PNH 1003, inicia a adução para 2209. Chanel 6314 para interceptar o localizador, curva à direita na proa 065, livre aliança SG, estamos estabilizados. 0, estabilizado, 6314. Azul 2715, para interceptar o localizador, curva à direita na proa 1950. Direita 150 para o localizador, 2715 vai atingir 4000. Desça para 2003 ajuste, azul 2715. 2003, 2715. Voo 097, desça via chegada BF para o nível de voo 090. Gente, desça para o 90, após o desvio, voe direto BF. Arrumei o eco, SG Papá, deterração para sequenciamento, curva esquerda para 090, limite ao localizador. Esquerda, 095, informe de velocidade. 180. Consigo manter essa velocidade até mais próximo? É possível, sem problema. Eu mantenho. Mantendo. Mike Romeu Alfa já avisou a volta de pouso. Ainda não, só mais 2,5. Certo, chame agora a torre na frequência 1,8,95 para a coordenação de pouso. 2,95, amarelo, Mike Romeu. Mike Romeo Alfa, meu atraso foi reportado no setor, reporte solo controlado na RMA, ajuste no 013. Controlado RMA, reportará Mike Romeo Alfa. Caso 4462, solo 12, direita no 219. Direita 219, contato na vez. Complete final ILS, chame a torre, Salvador, frequência 198, decimal 95. 18, 19, 3, 4. Salvador, boa tarde, bora no 659, ponte de cara, dá um cuidado. Matheus, ponte de cara, bora no 659. Ponte de cara. Adeus, Paulo, tá aqui? E será reportado, 2795. Obrigado. Pista molhada, chuva leve sobre o campo. Chuva leve, chuva molhada, dentro do campo. Porra, meu eco, SPV Papá, para interceptar o localizador, curva à direita na Pura 070, desça para 2000, forma estabilizada. Michael Schumacher, guarde. Meu eco é que passar ele tem redução para a velocidade de aproximação. Primeiro de 208 para descida. Desça até 4.000 pés, PNH 1013, informe para cancelamento das velas voos de ônibus. 4.000 pés, informada para cancelamento. Tudo 119, decimal 8. 198-6314, boa tarde. Mike, curso Mike, livre acionamento, aporte pronto para o táxi. Salvador, muito boa tarde, o Condor 20, para o bate da atualidade, pronto para acionamento. Relacionamento é com o ataque, o Condor 20. Valeu, meu patar. 2795, passador na complete final ILS, chama a torre no 895. 895, boa. Fala, meu eco, XR Papá, complete final ILS, CI, pistão na 0, vai para a diferença da torre. Controle de Salvador, a chanel 6305. Chanel 6305, contato radar, se vazio a saída da EL para o nível de voo 360. Via da EL para o 360, 6305. Salvador, muito boa tarde, Azul 2715, estabilizado ILS. Azul 2715, ajuste no 013, coxinha de aproximação, guarde pista livre, informo chuva leve sobre o campo e pista molhada. Ambiente, 2715. M314, solo azul no meio, direita no 2119. Direita 219, é 319. 620, desça para 2.000 pés, QNH 1093, cancelada restrições em tato. 2.000, ajuste padrão, cancelada restrições em tato. 2715 é parte visual. Foi parar, 2715. Passadona, complete final ILS, chame a torre 118, decimal 95. 2795, autorizado pouso pistão 1-0, vento 180 graus, 1-0 nós, pista molhada. Quente, 2795. Tá nas vizinhanças do aeródromo de João Doval, forme para o cancelamento da reserva de voo. Rocha Papá, Mike, Wolf Mike. Torre Salvador, boa tarde, ao Papá Romeu Eco, X-Ray Papá, estabilizado, ILS X-Ray, da 1-0. Papá Romeu Eco, X-Ray Papá, ajuste no 0 no 3, continue a aproximação, número 2 para pouso. Tá, gente, o X-Ray Papá. 1-0-9-7, continue descida para 4 mil pés, QNH 1-0 no 3. A decolagem, ok? Tem condições de decolar com proa nordeste após ingressar no corredor forte? Suporte, cabeceira 97, ataque a baixa altura sem interferência com a 1-0. Sete, plano IFR cancelado 19, desça condições visuais, altitude de tráfego, tem frequência livre para coordenação. Vai te dar 1-7-0, plano 6-0, 3-5 de novembro. 3-8-6-5, está livre de desvios, após voo e Bonf, para interceptar a chegada a Bonf, está livre de descida até o nível de voo 050. 0 após desvios, Bonf, para 3-8-3-5. Azul 2715, solo aos 2-0, direita no 21-9. Direita no 219, 2715. Eco X-Ray Papá, forma o tráfego decolando com proa nordeste, helicóptero tipo Hobbs 44, exceção ao número 10, está afastando do campo, não interfere com a aproximação. Gente, ó, X-Ray Papá. Marcos Mike, tá na barra do vento da... Sem interferência, prossegue com o plano nordeste, aguarde transferência. Ai. Cada que sai papá, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 180 graus, 1-0 nós, pista molhada. Deve pouso, cada que sai papá. Autorizado a chegada a Bonf, descida até o nível 050. 050. Antes de alta possibilidade de voar pelo, aí ele estaria em posição mais elevada. Obrigado, pelo. Muito obrigado. 097, reduz a velocidade para 220 nós. 220 reduzindo, igual a 097. 59 ali, mantém pistão 0. Ali mantém no 0, para a minha. Salvador 1884, boa tarde, ponto 0, 1-0, pronto. 1884, mantém o ponto de fera. Gente, 1884. Eco X-Ray Papá no solo, as 2-2, direita no 2-1, décima 9. Eu vou me 359, eu informo o tráfego no setor norte, se afastando do campo, raios 44, 500 pés, eu interfiro com a decolagem, ok? 359, utilizar a decolagem, bicho 1-0, vento 180 graus, 1-0 nós. Utilizar a decolagem. Xalame 315, vai passar nível de voo 1-60, chama o centro na frequência 251, alterna 260. Chama agora 251, alternando 260, Xalame 6315, boa tarde. Voo 1884, ali mantém o bicho 0. Ali mantém o 1884. 184, decola de imediato, foi autorizado? Afirmo, 884. Controle, é o Mike of Mike. Sim, até mais tarde. 1097, redução para 1809, nós, segue tráfego da companhia, 62 de milhas a 7. 1980, reduzindo, igual 1097. Controle, é o papapá, Mike of Mike. Mike, Golf Mike, prossiga. Ok, é... Já passou o curso da vida, vai pra... Só, é... Liberizar, fazendo... Todo literal. Gente, quem é H1-0 no 3, mantenha 500 pés. E o litoral é parte visual na CTR, as últimas. Pelo, tá 3-8-3-5. 0 no 3, continua a aproximação, reduza para a velocidade de aproximação, guarde trezão de pouso e forma tráfego olhando para a decolagem da companhia. 7, reduzindo. Voo 159, decolado aos 24, controle 119, decimal 8. 98. Controle, voo 169. Foro 659, contato radar, sul, vazio, saída dela para o 360. Aí é 360, fala para a Leda. Cruzado Leda. Oi, Salvador, boa tarde. Xalame 321, ponto de espera. Xalame 321, mantém ponto de espera. Será? Voo 620, ajuste 1-0 no 3, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-80 graus, 08 nós, pista molhada. Sempre pouso, voo no 620. Decolado aos 26, controle 119, decimal 8. 198, mais 84. Gente, confirma o nível solicitado para Salvador. Matheus 070, voo direto, posição BF, para interceptar a chegada BF, azul 2708. 097, complete final IOS, chame a torre, 1895. 1-1-8, desfalado 5, bom trabalho, Zé. Controle 1884, decolado, muito boa tarde. 1884, contato radar, suba ao nível 230 via saída PUC. PUC 230, 1884. Atingiu 50, 3835. Força para 2000 pés, QNH 1-0 no 3. Informe o localizador após pelo completa chegada ponto. Estimativo 2013 após pela chegada rota 3235. Rota Pastor, 050, Pastor, número... Corona 097, autorizado pouso de pista 1-0, vento 180 graus, 07 nós. Ele pouso de pista 1-0, 1-0-9-7. M3, 2, 1, autorizado de ar, mantém a pista na zero. Mantém, pista na zero, né? 3567, forma número 2, considera pronto. Gente, mantém a ponte de ferro, 3567. Mantém, direita no 21-9. Direito 219, boa. Estamos com 20, na parte de seguridade da base. Só para o passe. Aguarde com 20. 2.013 ajuste. 321, autorizado decolagem pistão 0, vento 180 graus, 07 nós. Autorizado decolagem 63.